Salve, salve, Circuito Fora do Eixo. Mais uma vez, Telefone Sem Fio, nossa coluna semanal aqui do blog do Forceps. É o João, mais uma vez, aqui no microfone. É um prazer estar online toda quinta-feira aqui, nosso podcast de conversas culturais. Hoje, internacional. Vou chamar aqui duas pessoas. Pela primeira vez, aliás, eu vou fazer pelo Skype, que já era uma ideia do programa desde o começo. E hoje a gente vai conversar sobre música, música latino-americana, música argentina e música brasileira, com duas pessoas da Argentina. Primeiramente eu vou chamar a Vitória Toia. Olá, Vitória. Oi, João, tudo bom? Tudo jóia. Ela tá trabalhando aqui na Casa José de Figueiredo Silva. Hoje eu estou falando da minha casa, diretamente do meu escritório, e ela é da Casa José de Figueiredo, mas na mesma cidade, aqui em Sabará. E diretamente de Buenos Aires, vou chamar o Leandro Conejo. Fala, salve, salve, Leandro. Olá, olá. Como vai? É um prazer conversar com você de novo, cara. A gente que já dividiu a apresentação aí lá no Liga os Pontos, tá conversando com você um pouco aqui no nosso Telefone Sem Fio. Uma honra, cara. Pra mim também. Bom demais. Então, moçada, vocês não se conheciam, né? Tô fazendo esse intercâmbio aí entre vocês, Toia, Leandro. Agora vamos falar um pouco das músicas, né? Primeiro eu queria conversar com você, Toia. Você já tá aqui exatamente um mês no Brasil. Queria que você falasse um pouco aí da percepção da música aqui do Brasil. O que você tá achando aí da musicalidade, o que você tá gostando. E tem muita variedade, gostei dos hermanos, escutei, gostei muito, e já conhecia tipo o Arkin, Tenny Andrade, tá na minha casa, lá na Argentina a gente escuta isso. Gosto muito da música brasileira, da bossa nova, aqui me levei a sorpresa de que a gente escuta muito música internacional, muita música em inglês, e para mim isso foi uma surpresa. Eu tinha a mentalidade pensando que não sei só música brasileira, mas na turma que eu estou, tudo em inglês. Que isso é verdade, a gente tem esse costume de ouvir bastante coisa de fora, mas de vários países também, né? Música latina. Música latina chega, tem uma certa dificuldade de chegar aqui no Brasil, mas ainda assim tem um público. Inclusive, queria falar dessa troca de música portuguesa aí com você, Leandro, que agora você fazendo parte do Circuito Fora do Eixo, você tá tendo contato com a música brasileira independente, né? Uma música que já é lá do B até pra gente aqui. O que você tem escutado aí das coisas aqui, cara? Bom, a primeira coisa é que, além de ser falso coelho, sou falso argentino também, porque eu nasci em Curitiba. Meus pais são argentinos e eu morei quase toda a minha vida aqui em Buenos Aires, mas nasci lá em Curitiba. Ah, legal. Também eu sou músico, tenho uma banda que é Falsos Conejos, que é uma banda instrumental. E então o lance da língua não é tão forte para a música que eu faço e eu escuto mais. Mas das bandas independentes, além dos Mutantes, Caetano, Jimmy e tal, nós tocamos o ano passado com Macaco Bong, que yeah. Foi a como o Link, como Fora do Eixo. Conhecimos eles, adoramos o show deles, a música. Muito bom, né, cara? Voltamos parceiros também. E daí eu comecei a conhecer bandas instrumentais com nome de animal, como a minha. A surpresa foi muito grata, que tem um monte de projetos muito interessantes, como Malditas Ovelhas também, que não fizemos umas datas o ano passado com eles. Burro Morto, Pata de Elefante. Sí, muy bien. Todas esas bandas que gostei muito. Também sou meio fã do Hatchimon, a banda do Takara. A Toy conheceu o Takara essa semana, né, Toy? O Takara tocou aqui em Sabará no teatro, um projeto dele. Chama junto com Juan Stewart, né? Isso. Juan Stewart foi o produtor de nossos dois últimos discos. Músico incrível e produtor bem massa também. Ah, legal demais essa coincidência, então, aí, em pouco tempo, fazer esse link. A gente teve primeiro aí o contato com o Takara, ele veio na quinta, depois o Juan Stewart veio no domingo. Eles não chegaram a tocar juntos, não, mas aí a Vitória, por exemplo, teve a oportunidade de conhecer esses dois artistas aqui. Eu estive falando com o João, ele me contou que trabalhava mais como produtor lá na Argentina. Pero me gostei muito dele. Boa pessoa. Bom demais. Vitória, você está tendo ali onde é a nossa sede, a casa José de Figueiredo, onde você fica a maior parte do dia trabalhando, é um coração da cidade onde você tem um contato muito forte com a produção musical de massa, né? Porque é um lugar que, não sei se você sabe, Leandro, que tem um costume muito grande de ficar parando carro com som na rua, esse tipo de coisa. E essa campanha eleitoral agora, a gente tá em período de campanha, então tem muita musiquinha, né, Toy? Eu queria que você percebeu essa diferença aí das músicas populares para as coisas mais alternativas daqui. Fora do eixo.org.br/rádio. Rádio Fora do Eixo, a voz do circuito, conectada em mídia livre. Eu achei um funk pior que a cumbia argentina. Yo tranquila, que llega tarde a las 11 de la noche y no entiendo cómo es fácil eso. De ficar parados al lado de un carro con una música muy alta y música muy ruin. Bueno, que me siento para todo, pero hay mucho engrasada las campañas políticas. A la creatividad de los políticos. De fazer as letras, de estar todo dia o carro dando voltas pela cidade, e você. Eu canto mais a canção dos políticos que tipo, qualquer outra canção brasileira aqui no Brasil. É complicado, né? A música fica na cabeça o tempo todo. Ela é feita pra isso, né? Ô, Leandro, você falou aí dessas bandas todas que você conheceu aí através do Fora do Eixo, desde o ano passado aí, com esse contato com a gente. Tem alguma banda brasileira, algum músico que, sem ser Fora do Eixo, toca bastante aí na Argentina, que já é conhecido ou não? Sim, tem um monte de artistas. Eu acho que a música brasileira, como a cubana, é a música mais forte fora do eixo global, né, de Estados Unidos e Inglaterra. Aqui as pessoas adoram Caetano, João Gilberto, Jobim e os caras da Bossa Nova, junto com Elis e Toquinho, Vinícius. Tem também aqui um público bastante forte, Gismonchi, que eu fiz uma entrevista com ele. Legal. E eu adoro esse cara. Egberto. Se acho junto com Piazzolla e Stravinsky, os músicos mais importantes do século XX. E tem também bandas mais novas, como Moreno Mais Dois, Do Amor, que eles fizeram datas aqui, e o pessoal de 30 para menos que 30 gosta muito deles também. Eu acho que no, que no mainstream tem um intercâmbio bem foda com bandas brasileiras, e espero que com a música independente aconteça a mesma coisa. Estamos aí trabalhando para conseguir isso. Batalhando, até porque tem muita banda boa, né Leandro? Muita coisa de qualidade. Um monte, cara. Eu conheço uma banda por semana que gosto. Isso é bom demais. Do Fora do Eixo é fora do Eixo. Falar em... Então, acho que... Pode concluir aí, cara. Não, isso. Falando do Fora do Eixo e já fazendo um link com sua própria banda aí, que é instrumental, o coletivo aqui, o Fospes, nosso maior projeto aqui de banda é o 4 Instrumental. Você já chegou a ouvir aí? Ouvi, sim. Gostei da banda. Ah, legal demais. Mas eu sou fundamentalista da música instrumental, então minha opinião não é parcial. Mas gostei muito da banda. Ah, e, Toy, você chegou a ouvir o 4? Sim. Gostou também? Sim, gostei, sim. E aí você teve a oportunidade de conhecer os meninos também, né? Estão trabalhando aí com a gente. Thiago, Salgado. Sim. Muito boa pessoa. Legal. E, Leandro, alguma dessas bandas brasileiras influenciaram o trabalho de vocês, assim, diretamente? Vou contar, linkeando a fala de Macaco Bom, da cara e Juan Stewart, todo com a resposta dessa. Depois, ano passado, fizemos um disco que foi gravado ao vivo, com os três músicos tocando o tempo todo, sem obras e tal. E nós montamos a pré-produção com 9 faixas, mas uma das faixas não fechava, então começamos a pensar em uma outra música. E tínhamos aí uma música que começamos a trabalhar, mas não tínhamos fechado. E um dia, pensando em usar uma faixa nova, ouvi essa música e achei muito... muito forte, sem ter ouvido nunca as bandas no momento que fizemos a música, mas tem a parte A da música é bem Falchmon e a parte B é bem Macaco Bom. Então, ter ouvido as duas bandas deixou muito melhor a ideia, saca? Entendi, saquei demais. E feliz aí de estar tá sabendo, né, desse link aqui com a música, principalmente pelo elo instrumental, que eu acho que é, na minha opinião, vai ser a música que vai conseguir juntar isso tudo, né, que é a maior dificuldade de inserção, igual a Toya comentou, da presença da música inglesa, que é muito forte, já da latina nem tanto. E para finalizar mesmo, queria, já aí vamos debater entre com vocês dois, assim, uma pergunta para os dois, se vocês veem alguma maneira, alguma estratégia de inserção mesmo, algum caminho da música, não só argentina, mas latina mesmo, dentro do Brasil, assim. Eu acho que o que falava Victoria sobre as campanhas políticas é o jeito, cara. Temos que ter bandas latinas tocando lá, ter bandas brasileiras tocando em Latinoamérica, quando tem as músicas aí sonando, as pessoas conseguem sacar a ideia da banda, e é só isso, eu acho. Ter aí o monte de bandas latino-americanas que vemos circulando por todo o continente. É só isso, eu acho, porque o material estético está muito, muito fora. E aí, Vitória, o que você acha? Eu acho muito para agregar ideias, a falar, tem que tratar mais música latino-americana aqui. tem que fazer que a gente abra as suas mentes e comece a escutar mais coisas. Não só música em inglês. Até porque... É porque nós também somos latino-americanos, né? Então, acho que falta o brasileiro absorver isso um pouco. Enquanto a gente vai escutou esse bate-papo geral aqui, a gente tá ouvindo no fundinho aí umas músicas, né? Que é indicação da Toya e do Leandro. Vitória, fala um pouco aí desse som aí que você mandou aí pra gente. Escutando Fatalistinho, é uma banda da Argentina, da minha cidade, La Plata. Eles começaram há 6 anos. O nome da banda é por um tema de Udo, outra banda argentina. E é muito boa. Eles trabalham muito, tem muita apresentação lá na minha cidade. E falam muito da vida, e o argentino, nós sim temos a mentes abertas, nós escutamos muito música uruguaya, eu principalmente escuto muito No Te Va a Gustar, La de la Puerca, consumo muito coisas de fora, e bom, Fatalistinho tem essas coisas também, ele tem a mente aberta para escutar tudo. Ele se basa na música de Bulldog, Ataque 77, trata de fazer algo parecido a isso, tá? Ok, legal. Leandro, o que você manda aí pra gente aí, no BG? Milica, que é uma banda também de La Plata, que é uma cidade que está perto da capital do país. E que tem uma cena muito forte de música independente. Tem a banda que está de moda agora, que ele matou um policial motorizado, que eles fizeram shows no Calango, no Goiânia, no Iceguaio, no Porão do Hockey. E Mais Milica é uma banda que está mais ligada com a música experimental. E eles fazem parte do coletivo Buenos Aires Experimental, que Falsos Conejos também está lá. E estamos aí trabalhando para voltar ponto parceiro no próximo congresso, fora do eixo, em Uberlândia. E Milica é uma das bandas do coletivo. Ah, legal demais. Então a gente vai se encontrar lá no Congresso Nacional, né, Leandro? Queria agradecer a sua presença aqui no Telefone Sem Fio. Valeu demais. Cara, por favor, um honor seguir em estas transmissões internacionais e que espero em pouco tempo deixe de ser uma novidade e seja algo cotidiano para todos nós. Claro, é isso aí. Vamos continuar na batalha aí, produzindo, né? Toda semana aí a gente insistindo e criando formas para que isso vire mesmo o nosso cotidiano. Vitória, obrigado também demais aí pela contribuição, mais uma vez, né? Conforme a gente fez um programa com a sua chegada aqui, agora a gente está cumprindo a promessa de fazer um mais light mesmo, falando sobre música e tal. O que você achou, o que você trouxe aí para a gente? Obrigado para você. Um prazer estar nesse programa, um prazer falar com você, Leandro. Nós somos argentinos e também escutamos música diferente, por isso acho muito legal que a gente escute as diferenças que temos lá. E um prazer que as duas músicas que a gente escutou sejam da minha cidade, La Plata. Um beijo para os dois. Beijão, Toy. É isso aí, moçada. Acabei de falar aqui com dois argentinos, Leandro Conejo, da banda Falsos Conejos, e com a Maria Victoria, nossa Toya, querida Toya, que já está um mês aqui em Sabará com a gente. Esse foi o Telefone Sem Fio. Encontro vocês toda quinta, no mesmo horário, no mesmo lugar, no blog.forceps.com.br. Acessem também o foradoeixo.org.br/rádio, onde está todas as produções do Circuito Fora do Eixo. Isso aí, fiquem com Deus, até a próxima. Conectou, apresentou Telefones em Fio.